de Leste. Com ele, você e sua família terão acesso à saúde de qualidade a preços acessíveis. Planos de R$19,90 no individual. Plano familiar de R$29,90 para um titular e mais dois dependentes. Plano Mais Saúde por R$39,90 para um titular e mais quatro dependentes. E o empresarial por R$24,90. Com Medicar Leste, você tem zero de carência, sem limite de uso e descontos que vão de 10% a 75% em consultas especializadas, exames e procedimentos. Medicar Leste, o cartão de benefícios para a sua saúde. Peça já o seu 85 99209-7510. E você, empresário que deseja ser parceiro, fale com a gente neste contato 85 99209-7510. O Medicar Leste é uma inovação da clínica Med Leste Aquiraz. Sol Leste FM 104,9. Em 2025, continuando presente na sua vida, na vida da gente. Pelo meu sertão, na serra ou no mar, o povo todo sabe, pode perguntar, que a gente merece o melhor. É na Zeni que a gente vai se encontrar. Faz parte da gente. Aqui Zeni é tradição. É na Zeni que eu vou comprar. Preço baixo, uma beleza, é da Zeni do Ceará. Zeni, na loja, no site ou app, o melhor está aqui. Aposte sem sair de casa. O Para Todos recebe a sua aposta pelo WhatsApp 992691806 e também pelo www.paratodosce.com.br. Pague e receba pelo Pix. Com apenas R$1 apostado, você ganha R$6.000 no milhar, R$600 na centena, R$80 na dezena e R$20 no grupo. O Para Todos é credibilidade. Venha com seus amigos e familiares para o espaço que é top em Aquiraz. Espaço Flor de Lírio. No Espaço Flor de Lírio, você tem uma super estrutura para a realização da sua festa particular, como confraternizações, aniversários, dentre outras. Siga-nos no Instagram, arroba Espaço Flor de Lírio Aquiraz. 104,9. Presente na vida da gente. Sol Leste FM. Feliz Natal e final de ano pra você. Na Rádio Sol Leste. 4.9, a gente escuta que vem um novo ano pra celebrar. Boas festas e um ano novo de paz e alegria. É o que deseja a família Sol Leste FM para a sua família. Feliz final de ano pra você. Na Rádio Sol Leste FM é planejado. YS817, 104,9 MHz. Sol Leste FM, uma emissora do Conselho Comunitário do Ceará. O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total produção dos idealizadores. O programa a seguir não é recomendado para menores de 14 anos. Começa agora! Começa agora! Começa agora! Começa agora! Bodega! Bodega! Bodega! Do Maguila! Do Maguila! Do Maguila! Do Maguila! Consagrado pelo público e crítica como o pior programa do rádio brasileiro. Bodega do Maguila! Na apresentação de Ian José Silva. Ian José Silva. Alô, galera que me escuta! Sejam bem-vindos a mais uma edição da Bodega do Maguila, tomando choque no Pisca Pisca Paraguaio, junto com você aqui na melhor rádio, na melhor web TV do Brasil, e de fora também. A você que me escuta pela primeira vez, a você que me ouve de outros carnavais, meu nome é Ian José Silva, mas pode me chamar de Maguila. E vamos às atrações de hoje. Hoje tem a volta de Ricardinho Rivadavia, o locutor mais mala do Brasil, em seu programa. Sim, hoje nós também vamos falar de um banho inusitado. Você já pensou alguma vez na sua vida em tomar banho de petróleo? Olha só, uma cidade lá na Ásia diz que esse banho cura toda e qualquer doença. Mas calma, calma, não é pra jogar querosene em você mesmo, que eu vou explicar melhor essa história ainda hoje. E claro, tem a boa música, tem os pedidos do povo e a sua participação pelo nosso Bodega Zap. E o nosso número é este aqui, já deixa salvo, hein? DDD 89 99992 7022. É isso aí, o vendedor de flores. Muito bem, a locução, roteiro, seleção musical são meus e Anjos da Silva, com os trabalhos técnicos de Di Assis Ferreira, direto da Central Verona de Comunicação em Teresina, Paiauai. E vamos agora à nossa mensagem do dia de hoje. A mensagem do dia com Ian José Silva. Criança estava comendo seu café da manhã quando deixou um farelo de pão cair na mesa. Horas depois, uma formiga catou o farelo e levou ele até sua colônia. Essa colônia era tão grande que as formigas foram cavar para expandi-la e uma delas acabou abrindo um buraco dentro de uma cela de prisão. Um dos presos viu o buraquinho feito pela formiga e começou a aumentar ele com uma colher e foi cavando, cavando até conseguir achar uma saída da penitenciária. Depois disso, houve uma fuga em massa de madrugada e a cidade foi tomada pelo caos, com arrastões e incêndios para todo lado. Moral da história: a mais pequena das ações pode causar o mais catastrófico dos efeitos. Por isso, limpe sempre as migalhas de pão da mesa. Essa é a minha mensagem, este é o meu recado aqui na minha nação, na nossa Bodega do Maguila, que já está no ar. Bodega do Maguila, vencendo o baixo astral de goleada. Muito bem, começando a nossa Bodega do Maguila em definitivo, saudando a nossa mais nova rádio parceira da Rede Bodega Sat, a pior rede de rádios do Brasil, mas sempre com as melhores emissoras, e a gente agradece sempre a confiança, a parceria. E deixa eu mandar um abraço aqui aos nossos amigos da cidade de Dom Pedro Maranhão, que passam a nos acompanhar pela Comunidade Viva FM 106,3. Obrigado aí, galera de Dom Pedro, pessoal e equipe da Comunidade Viva FM, aquele abraço, desejo de um bom fim de semana. E você de Dom Pedro, de qualquer ponto do país, pode participar aqui da nossa Bodega Velha de Guerra. E o nosso Bodega Zap é este aqui. DDD 89 99992 7022. Muito bem, eu quero começar rendendo uma homenagem ao grande cantor Silvio Max, um dos grandes nomes, aproveitando que a gente falou agora no Maranhão, né? Silvio Max, um grande cantor maranhense de brega, que infelizmente nos deixou essa semana, tinha 52 anos, foi vítima de um infarto, e ele deixou grandes sucessos que são lembrados até hoje, né? E o pessoal faz questão de tocar, de lembrar. A gente não podia esquecer também, claro. Vamos abrir os trabalhos hoje trazendo o grande sucesso L'Amour na versão de Silvio Max. Depois eu vou trazer Frank Aguiar e um poporri Amanhecer no Sertão e Onde o Sonho Mora. E fechando a sequência, Banda Cabaré, Amor Prisioneiro, Três Carimbadas. Começando e muito bem a minha só nossa Bodega do Maguila. Então já sabe proceder. Aumente o volume, arrasta as cadeiras, chama a vassoura pra dançar e vem junto com a gente, já que eu volto. Se eu não voltar pra casa, eu não posso viver. Aqui tão sozinho na desilusão. A besteira que eu fiz foi deixar você a meu lado, só resta a solidão. Como eu fui magoar o meu grande amor? Como eu pude esquecer o amor que me deu? Divana Matilda na Agamenon. Errar é humano, fui eu quem errei. Mas o perdão é feito pra quem sabe dar. Mas tenho a certeza que no meu regresso o meu grande amor Matilda na Agamenon. L'amour que vão rever você, meu amor. L'amour que vão sentir você perto de mim. L'amour que vão rever você, meu amor. L'amour que vão sentir você. Divana Matilda na Agamenon. Divana Matilda na Divana. Oh, oh. Divana Matilda na Divana. Oh, oh. Bodega do Maguila, oba. Maguila, só se fala em outra coisa. Um prisioneiro aprisionado na paixão, em solidão, que um dia viveu. A as coisas mais lindas do amor. Mas foi como um sonho tão lindo que se acabou. Sou um prisioneiro apaixonado pelo amor que eu tanto amei. Eu sei que um dia vou te encontrar, porque nosso amor foi feito pra viver. Eu preciso de você, desse seu amor. Quero te amar e te dar calor. Preciso de você, desse seu amor. Quero te amar e te dar calor. Apaixonado pelo amor que eu tanto amei. E até hoje eu sei o que sinto no coração. São muitos carinhos, tantas lembranças de uma paixão. Sou um prisioneiro apaixonado pelo amor que eu tanto amei. Eu sei que um dia vou te encontrar, feito pra viver. Preciso de você, desse seu amor. Quero te amar e te dar calor. Preciso de você, desse seu amor. Quero te amar e te dar Cabaré, Amor Prisioneiro. Antes eu toquei Frank Aguiar. Au, que beleza, meu Deus do céu. E agora o bicho tá feio, viu? Com todo respeito, Frank, sou seu fã, mas depois daquela harmonização facial que tu fez, meu amigo, não prestou não, viu? Uma carona quadrada, parecendo um capacete, coisa feia, rapaz. Ele cantou pra gente Amanhecer no Sertão e Aonde o Sonho Mora, e abrindo a sequência, Silvio Marques, já saudoso, e ele cantou Lamour para a audiência da nossa bodega do Maguila, que você, de qualquer ponto do país, pode fazer parte aqui da nossa playlist musical, participando pelo Bodega Zap, que é este. DDD 89 99992 7022. É, rapaz, hoje tá difícil, viu? Nariz ré entupido. Eita, bicho, apresentar programa com rinite, eu que tenho rinite, vocês sabem, né? Há muito tempo eu falo isso aqui, né? Eu tava tranquilo, não tava nem lembrando que eu tinha rinite. Agora que começou o tempo chuvoso, aparece, né? O nariz da hora da graça. Fazer o quê? Mas enfim, vamos agora trazer ele. Ele que já tá falando aqui que vai meter atestado no fim do ano, é muito engraçado, né? Eu vou mandar isso aqui pro RH do programa, ele que nos aguarde. É o locutor mais mala do rádio, tá trazendo aí a pochete de sucessos, os sucessos aí que o povo vai escolher, qual vai tocar, eu não sei qual vai tocar, mas é ele aí, Ricardinho Rivadavia, na Samba Deck do Maguila, aumente o volume. Ricardinho Rivadavia, começou! Aqui é só falsa alegria e muita bajulação, valorizando a permuta e também os mechãs, contando histórias chatas pra chamar sua atenção. Ui, com muita informação. Não é porque você dá audiência, mas ele te ama. Ricardinho Rivadavia, pra fazer você muito mais feliz, sejam todos bem-vindos, bem-vindos a mais um programa Ricardinho Rivadavia, realmente a voz do povo, programa feito pelo povo, para o povo, porque eu amo o povo. Ricardinho Rivadavia, na bodega do Maguila, pra fazer o bolso dele muito mais feliz, muito mais feliz. E lembre-se, eu amo você, mas para que eu continue aqui lhe ajudando, escute meu programa até o fim. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do programa Ricardinho Rivadavia, o programa número 1 nas casas das senhorinhas de todo o nosso Brasil varonil. Estamos começando o nosso programa saudando você que está nas casas, nos carros, nas palafitas, debaixo da ponte, no seu mercadinho, no seu Uber, no seu 99, no no seu motorhome, no seu rickshaw, em todos os cantos de ouvido ligadinho no Ricardinho. Ricardinho Rivadavia. E o nosso programa começando cheio de grandes atrações para você, mas eu quero começar fazendo desde já um apelo, porque nós estamos chegando ao final do ano. Vocês sabem que quando chegam essas mensagens até o programa Ricardinho Rivadavia, realmente eu não tenho como impedir delas irem ao ar. Eu fico muito sensibilizado, eu fico muito tocado. Vocês percebem agora pelo tom da minha voz o quão tocado eu estou com esta mensagem que acabei de receber, que é realmente um pedido de ajuda das criancinhas de um orfanato. Um orfanato localizado aqui na saída da cidade. Vejam só vocês, eu fico muito sensibilizado. Sou um defensor da causa dos órfãos. Eu quero muito poder ajudar. E eu quero que você, ouvinte do programa Ricardinho Rivadavia, ajude também. Com quanto puder, qualquer valor já é de grande ajuda. Eles estão com esta meta. Perdão, porque eu fico realmente sensibilizado. Eles estão pedindo para este fim de ano ajuda, doações para comprar um caminhão robô. Caminhão robô da Tesla, o Cybertruck. É esse o nome? É Cybertruck? Mas tinha que ser da Tesla, não podia ser da BYD, não. Mas este orfanato está pedindo ajuda para comprar este caminhão robô. Ele é muito caro, mas eu tenho certeza que os ouvintes do programa Ricardinho Rivadavia vão nos ajudar a conseguir este caminhão. A chave Pix para você ajudar é o CNPJ. É o CNPJ do orfanato 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 aí, faça essa caridade, porque fim de ano está chegando e precisamos exercitar a nossa caridade. Mas agora, Gabriel Carlos, mude a trilha, porque está chegando a pochete dos sucessos. Três músicas na Berlinda e você, como sempre, escolhe a que vai tocar no ar. Pochete de sucessos. A primeira música da pochete de sucessos de hoje é o grande sucesso que já passou aqui pela Berlinda, não foi escolhida, mas eu quero que toque. Música número 1, sucesso de Tim Azteca, recuperada aí pela internet e virou sucesso de novo. Passaram Serol. Pipa cortou, passaram Serol, passaram Serol. E o sangue pingou. Muito bem, Gabriel Carlos, esse foi um trechinho da música 1, Passaram Serol, de Tim Azteca. Música número 2, esta aqui de minha preferência pessoal, e eu quero também que seja a música escolhida, Júlio Capelas, e ele canta pra gente um sucesso dos anos 80, Magrela. Como um cabo de vassoura, fina igual cenoura, ela é magrela. Júlio Capelas, Magrela, é a música número 2. Música número 3, Gabriel Carlos, é o sucesso de Ed Bergamota, o sobrinho do Tim Azteca. Veja só vocês, é uma pochete em família hoje. E ele canta para a gente o seu maior sucesso, Manuel. 1, 2, Manuel! Foi pro céu! Gravado ao vivo na festa do Branco do Pedide. Muito bem, esse foi Ed Bergamota e a música Manuel. Três músicas na Berlinda, então. Música número 1, Tim Azteca, passar o Serol. Música número 2, Júlio Capelas, Magrela. E música número 3, Ed Bergamota, Manuel. Você escolhe a que vai tocar, mande mensagem para o nosso WhatsApp 996067070, se não der 70 de novo. E depois dos nossos reclames comerciais, retornaremos com o resultado da pochete de sucesso. A música que o povo escolheu, que vai tocar na íntegra aqui no programa Ricardinho Rivadavia. E lembre-se, eu amo você, mas para que eu continue lhe ajudando, escute meu programa até o fim. Voltamos daqui a pouco. A Bodega do Maguila volta já. Bodega do Maguila. Sol Leste FM, 104,9. 11:32. Jornalismo diferente com imparcialidade. Repórter Sol Leste, com José Luiz Menezes. Segunda a sexta, 1 da tarde. A MedLeste traz uma novidade para sua família com saúde e muitos benefícios. É o MedCard Leste, o cartão de benefícios da clínica MedLeste. Com ele, você e sua família terão acesso à saúde de qualidade a preços acessíveis. Planos de R$19,90 no individual. Plano familiar de R$29,90 para um titular e mais 2 dependentes. Plano Mais Saúde por R$39,90 para um titular e mais 4 dependentes. e o empresarial por R$ 24,90. Com Medicard Leste, você tem zero de carência, sem limite de uso e descontos que vão de 10% a 75% em consultas especializadas, exames e procedimentos. Medicard Leste, o cartão de benefícios para a sua saúde. Peça já o seu 85992097510. E você, empresário que deseja ser parceiro, fale com a gente neste contato 85992097510. O Medicard Leste é uma inovação da Clínica Med Leste Aquiraz. Rádio Sol Leste FM 104,9. Presente na vida da gente. O pior programa do rádio está de volta. Ricardinho Rivadavia. De volta aqui com o programa Ricardinho Rivadavia, realmente a voz do povo, um programa feito pelo povo, para o povo, porque eu amo o povo. E lembre-se, eu amo você, mas espero que eu continue aqui lhe ajudando. Escute meu programa até o fim. E agora, Gabriel Carlos, o resultado final da sua pochete de sucessos. Tivemos 627 votos neste intervalo. O povo participando em peso pelo nosso WhatsApp, o 996067070, se não der 70 de novo. E a campeã moral, a campeã de fato e de direito, sem tapetão, sem a ajuda dos advogados do Fluminense, com 415 votos, a música campeã da pochete de sucessos de hoje é... Pelas Magrela. Então, Gabriel Carlos, solta ela na íntegra. Magrela, como um cabo de vassoura, fina igual cenoura, ela é magrela. Feito Olivia palito, pau de pirulito, é assim, magrela. De perna seca e dura, que nem saracura, é assim, magrela. Se chegar um forte vento, voa no momento por ser tão magrela. Magrela. Digestão acelerada, de dia ou de tarde, não afeta ela. Come igual uma condenada, e ainda continua esbelta. A finura do seu braço, da terra agoneio por ser tão magrela. A música campeã da pochete de sucessos, Júlio Capelas, letra belíssima, belíssima, belíssima, magrela, em homenagem à recepcionista aqui da nossa rádio que está precisando tomar farinha láctea. Mas já estamos chegando ao término do último programa Ricardinho Rivadavia este ano, porque eu não venho mais aqui fazer programa, vou meter o atestado e falo mesmo, vou pra praia de Tambaba e vocês só vão me ver aqui no ano que vem. Mas lembre-se, breve eu estarei de volta com muito mais coisas aqui pra você. E lembre-se também, se você for servir um arroz com passas no final de ano, não me chame que eu não vou. Até lá, Brasil! Pra fazer o bolso dele muito mais feliz. Muito mais feliz. Ricardinho Rivadavia. Você está na Bodega do Maguila, um programa para velhos de todas as idades. Aí você ouviu Ricardinho Rivadavia, o locutor mais mala do rádio. Se você gostou dessa paródia aí, de várias outras, tá lá no YouTube, hein? E Anjos da Silva Canta os Fracassos, volume 2, viu? Lembrando que é um CD pra maiores de 16, então ouça com responsabilidade, ouça de fones de ouvido. E Anjos da Silva Canta os Fracassos, volume 2, no YouTube, pode pesquisar e ouvir à vontade. Bota no paredão pra incomodar os vizinhos. Bora então de abraços pra gente que se liga na gente em todo o Brasil e além também, hein? Abraço. Muito bem, mandar um abraço aqui às mais de 250 rádios que transmitem o nosso programa em todo o Brasil e mais 4 países. Mandar um abraço aqui ao pessoal da Shockwave Radio, da Rádio Metrô, galera de Araripina, Pernambuco, da Araripina FM 87,9, Cariacica, Espírito Santo, da Mochuara FM 87,9 também. Alô, galera de Campos Sales, Ceará, da Campos FM, aquele abraço. Nova Itarana, na Bahia, da Rádio Cidade, Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, Antônio Londrina, Paraná, Lagoa de São Francisco, Piauí, Caiçara, Paraíba, galera da Cidade Marquesa FM, Passagem Franca, Maranhão, pessoal da Iumas FM, né? Participei aí do programa do nosso amigo Joaci essa semana. Um abraço aí mais do que especial às nossas ouvintes, né? A Elzinha e a Maírla aí sempre ligadas na nossa bodega. Deixa eu ver quem mais aqui. Itaberaba, Bahia, pessoal da Ita FM 89,5, Dourados, Mato Grosso do Sul, da Gideões do Canal FM, aquele abraço. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Guiratinga, Mato Grosso, galera da Líder FM 104,9 e agora também da Comunidade Viva FM 106,3, lá de Dom Pedro, Maranhão. Pessoal também falando em 106,3, alô São Luís, São Luís do Maranhão, Praia FM 106,3, alô Alexandre, aquele abraço. Meu patrão Ronald Luz também sempre ligadinho no nosso programa. Pessoal também, deixa eu lembrar aqui de Salvador, Bahia, Rádio Nova Onda Web, também Tabuleiro, Minas Gerais, Vigia, Pará, Santana do Acaraú, Ceará, Pentecoste, Ceará, alô Nieta, aquele abraço, galera da nossa FM 98,7, Frei Miguelinho, Pernambuco também, galera da Olho d'Água FM, Palotina, Paraná, Ipecaetá, Bahia, Pedra Branca, Paraíba, Berizal, Minas Gerais. Mas enfim, daqui a pouco eu mando mais abraços, porque agora é hora de áudios que estão chegando pelo 89999927022. Alô, minha amiguinha Cícera, participando direto de Matriz do Camaragibe, em Alagoas. Fala, Cícera. Bom dia, Maguila. Bom dia, boa tarde, boa noite. Da Camaragibe FM 87.9. Maguila, eu quero a música de Amado Batista, Semente de Amor. Oh. Ofereço para todos os ouvintes da Camaragibe FM 87.9. Ofereço também para você, Maguila. Deus abençoe o seu programa. Amém. Sou a Cícera da Rua Belém, Brasília, de Matriz do Camaragibe, Alagoas. Um ótimo final de semana abençoado para todos. Valeu, minha querida. Seu pedido para nós é uma ordem. Vamos atender já nessa sequência. Vou atender também ele. Agora, a música da Márcia Ferreira, que o Adilson pediu. É o nosso amigo Adilson, fãzaço número 1 da Márcia Ferreira, ouvindo a gente pela Rádio Máxima de Goiânia. Tá pedindo a música dela, né? Da Márcia Ferreira. Você ganhou de mim, um grande clássico. Então, vamos trazer Márcia Ferreira, Amado Batista. E para fechar a sequência, Tony D'Amito, Atenda o Telefone. Três carimbadas em mais uma sequência de ouro aqui na nossa bodega. E daqui a pouco eu tô de volta, sai daí não. Você ganhou de mim.

Eu não posso esquecer nosso tempo de amor. Quando eu chegava e te amava loucamente. Eu não posso esquecer que depois do amor, agradecida me abraçava tão contente. Eu preciso saber, quero ouvir de você uma palavra que me faça entender a razão desse fim. Por mais esse motivo, eu liguei pra você. Atenda o telefone, por favor, meu bem. Atenda o telefone, por favor, meu bem. Atenda o telefone, por favor, meu bem. Porque te amo como nunca amei ninguém. Atenda o telefone, por favor, meu bem. Atenda o telefone, por favor, meu bem. Atenda o telefone, por favor, meu bem. Porque te amo como nunca amei ninguém. Atenda o telefone, por favor, meu bem. Atenda o telefone. Tony D'Amito, atenda o telefone. Antes eu toquei Amado Batista, Semente de Amor. E abrindo a sequência, Márcia Ferreira, Você Ganhou de Mim. Pois é, meus amigos, agora é hora da gente ir de intervalo. É o tempo da gente ter um encontro com o ministro Barroso. E na volta eu vou falar do banho de petróleo. Você já pensou em tomar banho de petróleo? Dizem que cura doença, dizem que cura toda e qualquer enfermidade. Será se cura minha rinite? Isso eu queria saber, mas calma que eu vou explicar isso em detalhes. Já já, não precisa ir até o posto de gasolina para pedir para tomar banho na bomba de combustível, que eles não vão deixar, tá? Vou explicar já já. É só dois minutinhos e já que eu tô de volta com muito mais música, muito mais coisa para você. Volto já. A Bodega do Maguila volta já. Bodega do Maguila. Rádio Sol Leste FM 104,9. 11:52. Fazer compras no Supermercado Pinheiro ficou ainda mais fácil. Você pode parcelar suas compras em até 3 vezes sem juros. E cliente Pin Clube com cadastro completo garante descontos exclusivos. Vem pro Bom Vizinho. Sol Leste FM. O pior programa do rádio está de volta. Palavra-chave premiada. Anote agora a palavra-chave do mês. Presépio. Mande agora a palavra-chave para o nosso WhatsApp 89 999927022 e concorra ao Pix de R$50. O sorteio será na última bodega deste mês. Participe. Estamos de volta aqui na minha, na sua, na nossa bodega do Maguila para 26 estados também, Cabo Verde, Portugal, Estados Unidos e Bélgica ligados na gente. Muitíssimo obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Mande mensagem pra gente, 89 999927022 é o nosso Bodega Zap para você participar, tá certo? Vamos então de mais abraços pra gente que se liga na gente em todo o Brasil e muito além também. Aquele abraço! É, rapaz, mandar um abraço aqui ao pessoal que nos segue pelo Instagram, arroba Bodega do Maguila, Bodega com U de Uva. Postamos lá, inclusive, a vitrolinha do Maguila, ouvindo o LP da Tieta, né? Tieta que agora está de volta aí às telinhas do Brasileiro e sem censura. Coisa que, né, há tempos atrás era impossível. Coisa muito boa. Eu gosto, assim, das novelas antigas, sem corte, sem mimimi, porque agora estão dizendo, ai, tem que cortar contexto e não sei o quê. Não, não. O pessoal tem que aprender que existe uma coisa chamada contexto histórico, tá? A coisa que aconteceu há 20 anos atrás não pode ser vista com os olhos de hoje. É uma coisa que eu defendo e que achar ruim, chore na parede, que é melhor, viu? Deixa eu mandar um abraço aqui ao pessoal do Instagram, voltando aqui, segue o roteiro. Alô, meu patrão, Phelps McFergus, alô, Fê Noronha, lá de Guarapuava, Paraná, aquele abraço. Rogéria Silva também seguindo a gente no Instagram, do Reis, deixa eu ver o que mais aqui, Eriton Locutor, ganhador da palavra-chave premiada do mês de novembro, Líbia Lopes, pessoal da Rádio Estrelinha Estéreo, meu patrão França Neto, lá de Araripe, Ceará, Jô Xavier, JPL, Silva 10, Yuri Rafael de Oliveira, participante aqui do Quem Quer Ser o Endividado, Flávio Mourão, José Éder, enfim, todo o pessoal aí que nos segue pelo Instagram, @bodegadomaguila. E mais uma vez um abraço aqui à nossa ouvinte, Elzinha, lá da cidade de Passagem Franca, no estado do Maranhão, ouvindo a gente pela Yumas FM 87,9, me mandou uns 40 áudios só essa semana. Pessoal, ó, vocês podem mandar áudio, mas manda um, dois, tá? Não precisa mandar trocentos áudios, porque às vezes eu tô no trabalho, né? E aí a gente recebe uma enxurrada de mensagem e não tem nem como ver. Aí a pessoa liga pra confirmar se a gente recebeu ou não. Tenham paciência, pessoal. Eu sou só um, tá? Tenham paciência que, na medida do possível, eu atendo todo mundo. Mas, enfim, meus amigos, lembrando que se você quiser mandar mensagem pra gente, o nosso zap é este aqui. DDD 89 99992 7022. Show de bolê, então bora lá falar dessa presepada. Você já imaginou em tomar um banho de petróleo na vida? Imagina o preço, né? Porque o barril do petróleo não tá lá esses barateamentos todo, não. Agora é o seguinte, tem uma cidade lá no Azerbaijão, sabe onde é que fica o Azerbaijão? É um país que fica embaixo ali da Rússia, no mapa, não tem a Rússia? Ali, aquela parte de cima da Ásia? Pois bem, o Azerbaijão fica bem ali embaixo, é um país muito rico em petróleo. E mais especificamente, na cidade de Naftalan, tem um resort, um hotel, que oferece um banho de petróleo. Você fica imerso numa banheira cheia de petróleo puro pelo período de 10 minutos. O petróleo vem direto de um poço, né, cavado direto da terra para as banheiras daquele hotel. Os moradores locais e alguns, entre aspas, especialistas dizem que esse banho de petróleo supostamente curaria toda e qualquer doença, toda e qualquer enfermidade, contendo aí efeitos anti-inflamatórios, analgésicos, vasodilatadores e também antialérgicos. Olha aí, então poderia até curar minha rinite, olha que maravilha, né? Porém, no entanto, contudo, todavia, os especialistas de fato não recomendam você tomar banho direto no petróleo. Sabe por quê? Porque é um material com impurezas. É por isso que o combustível que a gente recebe no posto de gasolina, ele é diferente do petróleo puro, porque ele passa por um processo de destilação, de refinamento. O petróleo puro, se a gente ficar exposto a ele, causar dermatite, que é a agressão à pele, né, irritações e até queimaduras. Então não se empolgue, não vá ao posto de gasolina pedir para tomar banho na bomba de combustível, não encha um balde de querosene para tomar banho de canequinha, porque não é assim que a banda toca. E eu acho, na minha sincera opinião, que esse negócio de banho de petróleo é só para dizer, ah, porque o nosso país é rico em petróleo, a gente ostenta e não sei o quê. Porque nem os Emirados Árabes, que são o país mais rico graças ao petróleo do mundo, eles fazem uma presepada dessas, e o Azerbaijão faz, né? Fazer o quê? Acho que é isso aí mesmo. Enfim, mais uma notícia que você não podia dormir sem saber, e agora vamos de música. Essa aqui eu ofereço especialmente para os nossos amigos lá de Vertentes, Pernambuco, da Maturi FM 104,9, todas as nossas emissoras parceiras no estado de Pernambuco também. João Paulo Júnior, o irmão do Alcimar Monteiro, canta pra gente A Rosa Vermelha. Depois eu vou trazer esta música aqui, que é um fato curioso. Você sabia que Glória Pires, a atriz Glória Pires, já foi cantora? Pois é, ela cantou sim, e cantou ao lado de ninguém mais, ninguém menos que Oswaldo Montenegro, aquele mesmo do Faça Uma Lista de Grandes Amigos que você dizia 10 anos atrás. Pois é, eles cantam pra gente Drops de Hortelã, música belíssima, fechando essa sequência. Então vem João Paulo Júnior, Oswaldo Montenegro e a Ruth e Raquel de Mulheres de Areia, direto da Vitrolinha do Maguila. Daqui a pouco eu volto pra passar a régua e fechar a banca. Hey, hey. A rosa vermelha é do bem querer, a rosa vermelha e branca eu hei de amar até morrer. A rosa vermelha é do bem querer, a rosa vermelha e branca eu hei de amar até morrer. Olê mulher rendeira, olê mulher renda, tu me ensina a fazer renda que eu te ensino a navegar. A namorar, a navegar na água dessa fonte que tá sempre a cantar, sempre veloz das flores vou te dar. Olê, olê, olê, olê, olê, olá, entre a cruz e a espada, não fique desesperada, muitas flores vou te dar. A rosa vermelha é do bem querer.

estamos chegando a partir de agora em mais uma edição. Aliás, é fim de semana. Aliás, é o nosso primeiro final de semana do mês de dezembro, rapaz. É! Vamos comemorar, vamos ouvir muita música a partir de agora, nesse finalzão de semana. Bacana demais. E você do outro lado aí, só curtindo os melhores sucessos. Já estava aguardando, né, Wilson Meirelles, chegar? Calma, rapaz, eu já cheguei. Cheguei com tudo, com os melhores sucessos, com certeza, pra gente ouvir e pra gente curtir. Vamos que vamos! É, minha nação forrozeira, comemorando aqui os meus 30 anos de estrada. Glória a Deus! E a Rúlia dizer que eu